servo de Deus, eu sigo a tua voz. Na esperança da vida eterna, Senhor, teu mandamento é luz que me traz paz, promessa fiel em ti, meu Salvador. Firme na verdade eu vou pregar, a sã doutrina quero anunciar. Em cada cidade eu vou levantar teus filhos fiéis, prontos a te adorar. Homens que ensinam com corações puros, que em ti confiam e não se deixarão, repreendendo o que é vão e obscuro, com a tua graça somos a solução. Filhos fiéis, prontos a te adorar. Não há mentira em ti, Senhor, a tua palavra é sempre a verdade. Com firmeza eu vou caminhar, na luz da fé, em comunhão de amor. Teus filhos fiéis, prontos a te adorar. Português e worship, acústico, guitarra, piano, Cedendítro de Bipemba.